Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Esta foi a palavra com a qual iniciamos o culto, na prefação, o tema da alegria. Oramos na coroa do advento, falando sobre a alegria. É isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, diz São Paulo, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, o Senhor está perto. O Senhor é contigo. O anjo disse isso a Maria: fica feliz, fica feliz. Muito favorecida, o Senhor é contigo. Bom, todos nós sabemos que esta é uma mensagem que foi dada por um santo anjo do Senhor, que, enviado por ele, foi ao encontro de Maria e lhe disse essa mensagem: fica feliz, Deus é com você. Uma explicação. Quando eu abandono aqui o meu sermão, todo mundo ri ali embaixo. A palavra anjo é uma transliteração do grego angelos, que quer dizer simplesmente mensageiro. Mensageiro. Assim como um enviado é um mensageiro, aquele que vai levar uma mensagem de alguém. É esse o sentido do termo anjo. É verdade que na cultura antiga do Velho Testamento, é verdade que na cultura intertestamentária, e depois com a grande imaginação da Idade Média, os anjos se transformaram em lindos seres alados com asas maravilhosas. Mas está lá escrito no livro do Apocalipse: ao anjo da igreja diz. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor, é o mensageiro, é aquele que fala. Então, lá no livro do Apocalipse está dizendo isso, aquelas sete igrejas. O anjo da igreja diz, quer dizer, fala para o pastor isso aí. É o que está escrito lá. Aquele que prega, aquele que leva a mensagem. Bom, eu sei que é mais bonito pensar nos santos anjos com as suas asas alados rodando à volta do trono do Senhor do que, por exemplo, nesse mensageiro. É verdade. Mas eu queria que você entendesse que mais importante o termo do que representar um ser celestial e voador, está falando do mensageiro. E é por isso que é chamado anjo aquele que foi enviado a Maria. O mensageiro que foi enviado a Maria lhe deu a mensagem do Senhor. Foi ao encontro dela. E aqui então já começa a beleza do texto que acabamos de ler juntos do Evangelho. É que sempre foi assim. É Deus que vem ao nosso encontro. Sempre. Não somos nós que o procuramos, é ele que nos encontra. Não somos nós que nos arrastamos na sua busca, é ele que vem no nosso encausto. Deus sempre toma a iniciativa, vem ao nosso encontro e ele sempre nos acha. E é tão bonito. Alguém já leu as Confissões de Santo Agostinho? Pois quem não leu deveria de ler. Além de um santo homem, e era considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. As Confissões de Santo Agostinho é ele se dirigindo a Deus, são orações. E ele pergunta assim para Deus: tu me achaste? Tu podes perder alguma coisa? Pode podes perder alguma coisa e, no entanto, tu me achaste. Deus nos encontre. Ele vem ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Maria. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: fica feliz. Deus vem ao nosso encontro. Não somos nós que o buscamos. É Ele que nos busca. E é assim que inicia a história do amor de Deus. A história do amor de Deus se inicia sempre assim, com a iniciativa dEle. São João vai dizer lá na sua primeira carta justamente isto. Que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre desse relacionamento de amor é uma iniciativa divina. Ele inicia a história do seu amor porque Ele ama. Ele ama a humanidade. E é por isso que Ele foi ao encontro de Maria. Por um amor muito especial por ela. Mas certamente por um amor muito especial por todos nós. Porque se não fosse esse encontro, talvez não tivéssemos a nossa história de amor com Deus. A história da iniciativa do Deus que vem ao nosso encontro para manifestar o seu amor. Deus toma a iniciativa e faz o seguinte: Ele diz alguma coisa. Ele vem ao nosso encontro, vocês tomam a iniciativa e diz alguma coisa. E o que ele diz é isso: eu sou com você. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Eu estou ao seu lado. Eu estou perto. Eu sou contigo. Por vezes nós pensamos, quem é que já não pensou isso? Não é possível. Deus me esqueceu. Deus me esqueceu. Eu não sei vocês, mas eu já pensei isso. Eu já disse até isso para minha mulher. Falei: não é possível, eu devo ter feito alguma coisa de muito ruim, porque como o Senhor gosta de me moer. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. E a primeira coisa que Ele diz quando vem ao nosso encontro é: eu sou contigo. Fica feliz. Eu sou contigo. Eu estou ao teu lado, eu não esqueço, não deixei de ver, eu não deixei de olhar. É isso que Maria vai dizer na sua oração. Ai, o Senhor contemplou a humildade da sua serva. Eu, tão pequena, e Ele me viu. Ele nos vê. Ele nunca se esquece de nós. Ele nos vê. Ele nos busca. Ele nos acha. E Ele fala conosco. E a mensagem dEle é a seguinte: fica feliz. Eu sou com você. E Maria se surpreende. É bonito o texto, né? Maria fica muito surpresa. Talvez a gente dissesse: ah, finalmente, né? Ora, e eu aqui esperando este tempo todo. Maria não faz isso. Maria fica surpresa. Ela se surpreende. Claro, a surpresa dela, em primeiro lugar, é porque ela é mulher. E, naquele tempo, homens não dirigiam a palavra às mulheres. Isso era ofensivo aos homens. Primeiro, então, ela fica surpresa por causa disso. Mas depois também por causa da mensagem, aquilo que ela ouviu. E não tem como. A história é essa. É Deus nos amando, nos buscando, nos vendo, ainda que sejamos tão humildes e pequenos e que o nosso juízo, pelo nosso juízo, possa passar a ideia de que Ele escondeu o seu rosto de nós, ou que Ele não está vendo a nossa causa, ou que Ele não conhece o nosso caminho, ou aquilo que nós estamos passando, a dor que nos faz afligir. Ele nos vê, vem ao nosso encontro e nos surpreende. Assim como Maria ficou surpresa. Ele nos surpreende. Ele fala conosco. Ele nos surpreende, porque Ele sempre, desculpe usar esse termo, mas Ele fica bem colocada. Ele mexe com a gente. Mexe, sacode a gente. Mexe conosco. O que, que ele diz para Maria? Aliás, o pregador desta manhã disse isso, logo ao início do sermão. A coisa que ele diz para Maria é o seguinte, tocando em ideias mais acadêmicas, não sei se é acadêmica, é que ela vai deixar de ser coadjutora para ser protagonista. Porque esse era o papel da mulher. Lá no Antigo Testamento, no tempo de Jesus Cristo, é ser uma coadjutora, uma ajudadora, a quem nem sequer seria digno dirigir a palavra em público. E, no entanto, o anjo está dizendo para Maria que ela vai ser a protagonista da história. A protagonista. Ela que se achava humilde e pequena, e que talvez Deus não estivesse nem vendo a sua história, ela será a protagonista e não a coadjutora, a auxiliar. A auxiliar. Ela vai ser a personagem central desta história do amor de Deus com a humanidade. E é por isso que ela se perturba e tem medo. Ela se perturba. Ela tem medo. Mas ela aceita o desafio de servir a Deus. Deus mexe com ela, a provoca, diz que vai mudar a ordem das coisas, e ela passa a ponderar, diz o texto, a pensar em tudo aquilo que o anjo estava falando. O amor de Deus nos faz pensar. Nos faz ponderar. É porque ele nos chama para coisas incríveis. Incríveis. Se na Bíblia não tivesse dito que ela estava grávida, virgem, ninguém iria acreditar. Ninguém. É incrível. Incrível. Se uma donzelinha da comunidade viesse assim e falasse assim, estou grávida. E o anjo me disse que foi o Espírito Santo. Ou a gente debocharia dela, ou a gente trataria ela com a nossa perversidade, com a nossa maldade. Essa história é incrível. Incrível. Quer dizer, é difícil de acreditar. Deus nos chama para coisas difíceis de acreditar. Para coisas incríveis. E Maria acolhe a vontade de Deus, mesmo que ninguém acredite no que ela vai dizer. Esse é o ônus de servir a Deus. E eu falo como alguém que quando tinha 17 anos, resolveu que iria servir a Deus. O ônus de servir a Deus. É que às vezes a gente pode ser objeto de observações desairosas por causa da verdade, igual Maria deve ter sido. Tanto que nem o marido dela acreditou nela. Nem o marido dela. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Deixa eu dizer. Nós gostamos do mal e acreditamos no mal. Nós gostamos do mal e acreditamos no mal. Quer ver uma frasezinha que denota muito isso no nosso modo de ver e julgar as coisas? Ah, onde tem fumaça tem fogo. Não é? A gente acredita no mal. O que mais vende jornal é notícia ruim. Notícia boa não vende jornal. As pessoas preferem acreditar no mal. E às vezes as pessoas preferem acreditar nas mentiras. Um pastor amigo meu uma vez disse isso para mim. A verdade não interessa. As pessoas acreditam no que elas querem. E, em geral, as pessoas acreditam no mal. O bonito desse texto é isso, é que Deus olhou para baixo. Olhou para baixo. Diferente de nós que só queremos olhar para cima. Deus olhou para baixo. Deus baixou o seu olhar. E ele viu Maria. E por Maria nos trouxe o Salvador. Glória a Deus. Porque Deus baixou o seu olhar. O que eu queria dizer nesse último domingo do Advento, sem asas, mas querendo ser um bom mensageiro do Senhor, é isso. Fiquem felizes. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Ele é com aqueles que são capazes de também baixar o seu olhar. Ele está com você que fala a verdade. Ele está com você que aceita servir, que é muito diferente de ser servido. Ele está com você que se deixa perturbar pela palavra de Deus. Ele está com você que aceita servir, dizer a verdade e anunciar a todos que o Senhor se aproximou de todo mundo. A gente gosta de achar que Deus só se aproximou da gente, né? Deus se aproximou de todos. Todos. Ele está perto. E ele pode ser encontrado. É por isso que disse o anjo, o mensageiro, a Maria: fica feliz. Deus é com você. Que ele seja com todos nós. Amém.